presa a voar. Voa a flecha a mando do destino, em nome do divino, o alvo vai sangrar. Mata a fecha, estrela em céu a pino, nas mãos do peregrino, o alvo vai sangrar. Cala a orquestra, o Gan canta o seu hino, silêncio me confino, o alvo vai sangrar. Voa a flecha a mando do destino, em nome do divino, o alvo vai sangrar. É noite, sem lua. Quem teme estrela em céu a pino, nas mãos do peregrino, o alvo vai sangrar. Cala a orquestra, o rum canta o seu hino, silêncio me confino, o alvo vai sangrar.